pra tudo minha família, tudo gente de Cabo Verde. Luz de mundo, nha creteu, cheira de mundo. Se Deus dá força, na volta apanhatera, cunha riqueza na mão, na cunha mão. Vem comigo, minha creteu. Minha coração é esse babão, minha dinheiro.